não há mais desculpas. Você vai ter que me entender quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Tentar viver sem recordar jamais. E se a saudade me deixar falhar, deixar o tempo tentar te apagar. Te ligar de madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender, nem ao menos pra dizer que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, que eu deveria te deixar em paz. Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você. Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro. Não sei viver sem ter você. Não sei viver sem ter você. É difícil de aceitar, recomeçar do zero, levantar e caminhar. Perceber que quem se ama já não suporta com você, e acordar sozinho ouvindo o som da sua TV. Chegou a hora de recomeçar. Acreditar que pode ser melhor assim. Tentar crescer, fingir feliz, te deixar para depois. A cada dia que eu morrer, espero que você morra dois. Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender, nem ao menos pra dizer que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, eu deveria te deixar em paz. Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você. Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro. Não sei viver sem ter você. Não sei viver sem ter você. Posso atender agora, mas deixo seu recado depois do bip.